andrecedesmoral.com.br. Alô, meu segurança, chama essa menina aqui na frente. Chama aí, minha cara. Devo delírios. Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador. Ela tá jogando fácil, tá sem malícia, daquele jeitão. E se bater de frente, vai ser o jogão. Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador. Ela tá jogando fácil, tô sem malícia, daquele jeitão. Se bater de frente, vai ser o jogão. Se você desce deslizando, subo deslizando, que pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, subo deslizando, que pra te provocar eu faço tudo te olhando. Vai lecuna, vai lecuna, puxa. Desce deslizando, subo deslizando, que pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, subo deslizando, que pra te provocar eu faço tudo te olhando. Força danada do lado do gerador. Ela tá jogando fácil, tô sem malícia, daquele jeitão. E se bater de frente, vai ser o jogão. Eu tô invocado. Força danada do lado do gerador. Ela tá jogando fácil, tô sem malícia, daquele jeitão. E se bater de frente, vai ser o jogão. Desce deslizando, tudo deslizando, que pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, tudo deslizando, que pra te provocar eu faço tudo te olhando. Chama, chama, chama. Sonhos.